relacionadas às campanhas de candidatos às prefeituras, 12 são sobre candidaturas e 69 são direcionadas a partidos, coligações ou federações. Além de Fortaleza, as cidades cearenses que mais concentram as denúncias são Iguatu com 78, Caucaia com 74, Ipu com 59 e Jaguaribe com 56. Cearenses que mais concentram as denúncias são Iguatu com 78, Caucaia com 74, Ipu com 59 e Jaguaribe com 56, de acordo com o Pardal. O Pardal registrou mais de 39,5 mil denúncias de propaganda irregular em campanhas eleitorais neste ano em todo o país. Entre os estados que mais concentram casos do tipo estão São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés, de Janeiro. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés. Ainda sobre eleições 2024, candidaturas indígenas aumentam 14,13%, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. A informação chega com Raquel Tavares. Em 6 de outubro, mais de 461,7 mil candidatas e candidatos disputarão cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de dados extraídos neste ano, o Instituto de Estudos Socioeconômicos publicou o estudo Perfil do Poder, Eleições 2024, em parceria com o coletivo Common Data, com análise das candidaturas registradas. O levantamento aponta que, se consideradas as candidaturas para todos os três cargos, por cor e raça, este ano, 207.467 candidatos se declararam brancos, 187.903 se autodeclararam pessoas pardas, 51.782 se declararam pretos, 2.479 são pessoas indígenas. Com base nesses números, o Inesc constatou que os candidatos declarados indígena são os únicos que tiveram a participação ampliada nas eleições deste ano. Os indígenas passaram de 2.172 registros em 2020 para 2.479 registros em 2024, o que representa um alto de 14,13%. O crescimento foi notado em todas as regiões do Brasil. Antes da resolução do TSE, a declaração de cor ou raça no registro de candidatas e candidatos era opcional. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. 7:58. Alerta Geral. Esportes. Ontem a bola rolou pelo Brasileirão da Série B, tivemos também Sul-Americana e Libertadores da América. No Brasileirão da Série B, o Novo Horizontino 1, Brusque 0. O Guarani venceu o Mirassol pelo placar de 1-0 e o Avaí venceu o Ituano pelo placar de 2-0. Já na Libertadores da América, o Colo-Colo do Chile ficou no empate de 1-1 com o River Plate da Argentina. Na Sul-Americana, o Fortaleza jogou no Castelão contra o Corinthians e não foi bem. O Fortaleza não fez um bom jogo e acabou perdendo pelo placar de 2-0. E complica a sua situação na Sul-Americana, já que vai ter que vencer o jogo da volta, pelo menos com 2 gols de diferença, para levar para os pênaltis. Complicou bastante a situação do tricolor cearense. E hoje vai ter mais bola rolando, logo mais às 19h, tem bola rolando pelo Brasileirão da Série B. O Sport recebe Goiás, às 19h30 tem Vila Nova e Chapecoense, 21h Amazonas e Operário, 21h30 tem América Mineiro e Paysandu, no mesmo horário, Coritiba e Ceará. O Ceará que joga fora e corre atrás de um resultado positivo para tentar encostar no G4. A Libertadores da América, logo mais às 19h, tem Fluminense e Atlético Mineiro, 21h30. O Botafogo recebe o São Paulo. Na Sul-Americana tem Lanús e Independente Medellín, às 21h30. E no futebol europeu já tem bola rolando pela Champions League. O Real Madrid jogou em casa contra o Stuttgart e venceu pelo placar de 3-1 com o gol do Endrick. O garoto, num contra-ataque incrível no último lance do jogo, fez o terceiro gol do Real Madrid. O jogador Luiz Araújo do Flamengo teve uma fratura fratura na cartilagem e deve ficar de fora por pelo menos 2 meses. A lesão é considerada comum entre os atletas, mas incomoda muito. Renato Gaúcho inicia a preparação do Grêmio para encarar o Flamengo e tem dúvidas na defesa. Kenaman e Gustavo Martins voltam e ficam à disposição, mas Gemerson e Rodrigo Ali são dúvidas para a partida. Adriano Imperador terá jogo de despedida em um Flamengo e Inter de Milão para finalizar o seu ciclo. O ex-atacante de 42 anos marca o amistoso com companheiros de clubes em dezembro deste ano no Maracanã. Ele deve jogar um tempo pelo Flamengo e outro pela Inter de Milão. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos trazendo uma notícia triste. Morre o ex-jogador César, autor do gol do título da primeira Libertadores do Grêmio. O ex-jogador de 68 anos estava internado no Rio de Janeiro e sofria com sequelas de um câncer na próstata. Infelizmente, faleceu aos 68 anos de idade. Falando de esportes, e a Cismira para o Alerta Geral. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado pela sua audiência. O nosso próximo encontro amanhã, às 7 horas, no site cearagora.com.br e em nossas redes sociais. E pelo rádio, a partir das 7 horas e 10 minutos, logo após o horário eleitoral. A você, o nosso muito obrigado. Uma boa quarta-feira. Abraço e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Esta sequência tem os seguintes apoios. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Aumente o volume, entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta, os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. Eu voltei, meu Brasil, e aí? Estava com saudade dele, Wilson Meirelles. Esse locutor, esse comunicador, já estava com saudade? Eu espero que sim, pois a partir de agora já estou pronto, mega preparado para dar início a essa edição maravilhosa do nosso programa Rádio Escuta. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Aumente aí, que o programa já está no ar. Simbora! Sei que demorou, mas hoje vai rolar. Esperei tanto tempo pra gente se amar. Coloquei na caixinha um som pra tocar e na geladeira umas pra gelar. E vai ser bom. Eu vou sentar gostoso. Ô baby, chegou teu momento. Me ensinar o movimento. Deus e me faz de bom, bom. Talento me chegar no movimento, Deus e me faz de bom. Eu vou sentar. Então vem neném, vem me chamar de amor. Enquanto você tá me acertando mais, eu sei que dá força de olhar pra trás. Acerta da malvada na minha enrolada, o cheiro gostoso que te satisfaz. Demorou, mas hoje vai rolar. Esperei tanto tempo pra gente se amar. Coloquei na caixinha um som pra tocar e na geladeira umas pra gelar. E vai ser bom. Eu vou sentar. Senta. Gostoso. Ok, me chega o teu momento. Me chegar no movimento. E o time vai te bom. Me siga no movimento e o sininho vai se tomar. Eu vou sentar gostoso. Ô baby, chega o teu momento. Me siga no movimento e o sininho vai se tomar. Eu vou sentar. Então vem neném, vem me chamar de amor. Chama de amor. Vamos juntos!

e fiscalizar a atual gestão, sempre buscando o melhor para o nosso município. Agora peço mais uma vez o apoio de vocês para que a gente possa continuar a nossa luta junto com Moésio Loyola e Solano Feitosa. No dia 6, vote 40789 para vereador e o número 40 para prefeito. Vem cá, Moésio, cada palmo dessa terra tem você no coração. Vem cá, Moésio, é nosso amigo, é nossa gente, é competente, é nosso irmão. Eu vou confirmar! Olá, pessoal, eu sou Damião do Carmelópolis, candidato a vereador pela primeira vez com o número 40444. Venho aqui dizer a todos vocês que sou um defensor da vaquejada no município de Campos Sales. E junto com Moésio Solando, a gente vai defender essa causa. Então, dia 6 de outubro, vote Damião do Carmelópolis 40444 e Moésio Solano 40. 40 e 40 oh, vota eleitor. 40 e 40 ah, eu vou confirmar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Muito bem, Wilson Meirelles, e é claro, o seu programa Rádio Escuta já de volta, meus amigos, é claro, para informar para você o quê? Ah, o nosso WhatsApp, é isso mesmo, produção. Se você aí... acredito. Você aí do outro lado não mandou a sua mensagem, tá perdendo tempo, tá? Manda a tua mensagem aqui pro nosso programa Rádio Escuta. É o 98-981-36-9365. Eu tô aguardando a tua mensagem. Vamos voltar, já tô indo aí te encontrar. Somos ex

candidato a vereador pela quarta vez, o número 13.444. E para prefeito, João Luiz Coronel Herman. 13. Para Campos Salles continuar crescendo e desenvolvendo, tanto na saúde, como na educação e no esporte. Amigos e amigas de Campos Salles, aqui quem vos fala é Decinho, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13.333. Em 20 anos de vida pública, contribui muito para o desenvolvimento em nossa Campos Salles e quero ajudar muito mais. Campos Salles precisa de políticas públicas que fortaleçam o serviço de saúde e fomente a geração de emprego e renda para o nosso povo. Então, dia 6 de outubro, peço seu apoio. Vote Decinho, número 13.333. Seu amigo de sempre. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 6 de outubro, vote 40! 40 neles! Como vereador, ele terá o compromisso de melhorar a saúde, o esporte, a educação e a segurança da nossa cidade. Irá buscar alternativas para ajudar quem precisa se deslocar para fazer exames ou tratamentos em outras cidades. Vai incentivar projetos que beneficiem nossos jovens e adultos. No dia 6 de outubro, vote Manon 40, 1, 2, 3. E juntos vamos construir um futuro melhor. 40 e 40 ou vota eleitor. Olá, Campos Salles. Meu nome é Adriana Brito. Estou aqui candidata a primeira vez a vereadora com o número 40555. E venho defender a bandeira da juventude para prefeito Moésio Solano. 40. É 40! Dá-lhe juventude 40 graus! Eu vou votar no 40, vale, vale, Campos Salles é 40, vale, vale. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras, o som da comunidade. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Ok, beleza, Wilson Meirelles e o seu programa Rádio Escuta já está de volta. Deixa eu mandar um abração pra Batalha no Estadão do Piauí, Porto Franco, no Estadão do Maranhão, Taguaritinga, Taguaritinga, no Estadão de São Paulo também, ligados aqui no nosso programa Rádio Escuta, que maravilha! Então, ó, se você tá ouvindo, deseja, claro, solicitar o seu pedido musical, não perde tempo. 989-8136-9365. Quando a sensação de liberdade passa e você se arrepende do que falou, depois de uns KM de cama rodada, você quer um reverso do que passou. Por isso você tá agora aqui na minha frente, com essa cara de falso inocente, me pedindo perdão, segurando o peito, esse não. Oi, quer voltar? O quê? Quer me ver? Recaída, recusada, zero falta de você. Oi, quer voltar? O quê? Quer me ver? Saudade atrasada, acabei de te esquecer. Oi, quer voltar? Recaída, recusada, zero falta de você. Oi, quer voltar? O quê? Saudade atrasada, acabei de te esquecer. Os meninos não precisam nem eu cantar, nem precisa, a galera estourou a música sozinha, que é isso? Por isso você tá agora aqui na minha frente, com essa cara de falso inocente, me pedindo perdão, segura no peito esse não. Oi, agora aqui na minha frente, com essa cara de falso inocente, me pedindo perdão, segura no peito esse não. Oi, quer voltar? O quê? Quer me ver? Recaída, recusada, saudade atrasada, acabei de te esquecer. Que isso? Saudade atrasada, acabei de te esquecer.

Meus amigos e amigas de Campos Sales, eu sou o vereador Ari Feitosa, com o número 40789. No meu primeiro mandato, fiscalizei a atual gestão. E agora peço a vocês a oportunidade para ajudar Moésio Loyola e Solano Feitosa a conduzir os rumos do nosso município, a botar Campos Sales de novo nos trilhos da prosperidade. Então, para vereador, vote 40789 e para prefeito, vote 40. Voltou o danado do véi. Chegou! É hora de trazer quem sabe fazer. Olá, meu povo de Campos Sales. Sou a vereadora Elzinha, candidata a vereadora com o número 40999. Para continuar o trabalho, preciso do seu voto. Vote 40999, vereador Elzinha, confirme, e vote 40, prefeito Moésio e vice Solano, confirme, e vamos rumo à vitória. Campos Sales é 40, vole, vole, Moésio vai ganhar, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Já estamos de volta agora com Patrícia e Manuela Rastro. É o nome do sucesso. Essa foi a postagem que eu recebi, mais mensagem. Geral perguntando se era golpe, se era verdade. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Mesmo aqui botei, não me hackear. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Já botei no saco, eu não quero nada que deixe ser o rastro. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Mesmo aqui postei, não me hackear. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesmo aqui postei, não me hackear. E o que tava na gaveta, já botei no saco. Não quero nada, fui eu, mesmo aqui botei. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesmo aqui botei, não me hackear. E o que tava na gaveta, já botei no saco. Eu não quero nada que deixe ser um rastro. Oh, oh, eu não quero nada, eu não quero nada que deixe ser um rastro. Se ouve primeiro aqui, Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Eu decidi, você decidiu, melhor a gente cada um lugar. Porque só de amor o nosso relacionamento não tá sustentando. Só que distância gera saudade, saudade gera carência, carência acaba na cama. Taca fogo, joga água. Porque nós dois na rua dando sopa, mais cedo ou mais tarde o sentimento acaba. Ou é saudade morrida, ou é saudade matada. Vai dependendo do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Ou é saudade morrida, ou é saudade matada. Vai dependendo do que a sua boca me fala. Você é sua, ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Vai, vai, vai.

isso melhor do que o outro, né, meus amigos? Mas que pena! Eu fico até triste às vezes, mas feliz ao mesmo tempo. Que se Deus quiser, a gente volta em uma nova edição, porque a gente já finalizou essa. Vem aí mais um campeão de audiência aqui na sua rádio. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia e até a próxima. Você ouviu Rádio Escuta. Obrigada, galera. E até a próxima. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. O modo como vamos reagir emocionalmente à perda de um familiar ou amigo querido não pode ser planejado, mas os custos desse processo podem sim. Justamente para não se preocupar com decisões burocráticas neste momento de fragilidade, é que opções de seguro oferecem assistência funeral. O objetivo dessa modalidade é decidir sobre este tema antecipadamente, evitando imprevistos financeiros e amenizando o impacto que pesa no bolso de quem fica. É o que descreve o superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, Alessandro Malavasi. O seguro de vida com assistência funeral é recomendado para todos, pela proteção que oferece a um preço acessível. Hoje já é possível encontrar no mercado seguros com assistência funeral a partir de R$ 8,00 por mês. Mais barato que algumas mensalidades de assinatura de filmes e músicas, por exemplo. Quando morre um familiar ou amigo, as primeiras providências a serem tomadas são relacionadas ao funeral. Além da burocracia, os custos com toda a preparação, incluindo sala de velório e sepultamento, podem ser altos até mesmo para uma cerimônia simples. O executivo destaca que, ao contratar um seguro, o segurado também proporciona conforto para a família, aliviando preocupações. A assistência funeral oferece suporte e cobertura para os procedimentos relacionados ao funeral, desde a documentação até o sepultamento ou cremação. No caso do falecimento ocorrer em uma cidade que não seja do segurado, a assistência cobre ainda o traslado do corpo ou passagem para um membro da família até o local do sepultamento. Além de permitir que os familiares possam dedicar seu tempo à despedida do ente que partiu, que é um momento tão dolorido, contar com assistência funeral evitará o comprometimento do orçamento familiar com as despesas do funeral. Para mais informações sobre esse tipo de produto, é indicado consultar um corretor de seguros da sua confiança, que é o profissional capacitado para indicar as possibilidades para o seu caso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade.

ambiente acolhedor. Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Empório Vieirão e você, juntos celebrando a arte da culinária regional. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fala, povo do 13! Meu nome é Eveline, moro aqui no Poço de Pedras, acampamento. Voto em João Luiz, não só eu, né? Toda a minha família votamos em João Luiz e Coronel Herman, por serem essas pessoas de bom coração, humilde, do lado do bem, né? Que só tem acrescentado na nossa cidade. E é João Luiz mais 4 anos. Gabriela de Vicelmo, 355. Olá, amigos e amigas da minha amada Campos Sales. Sou Gabriela de Vicelmo, este que por 6 mandatos esteve na Câmara Municipal e muito fez por nossa cidade, com humildade e dedicação. Agora, nós seremos 2, unidos para lutar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Vamos renovar e esperançar novas vozes, acreditando na força de uma mulher jovem dentro da política. Eu sou do time de João Luiz e Coronel Herman, e dia 6 de outubro eu conto com você, Gabriela de Vicelmo, com o número 13555. Agora. Agora é 13000. Tô junto com o Irã, eu já tô decidido. É gente como a gente. Alô, amigos. Sou Irã Silva, candidato a vereador, com o número 13000. Por mais esporte, por mais ambulâncias no distrito, vote Irã 13000. Estou com João Luiz Coronel Herman, 13. É gente como a gente. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Colégio Loyola. 6 de outubro, vote 40, 40 neles. Como vereador, ele terá o compromisso de melhorar a saúde, o esporte, a educação e a segurança da nossa cidade. Irá buscar alternativas para ajudar quem precisa se deslocar para fazer exames ou tratamentos em outras cidades. Vai incentivar projetos que beneficiem nossos jovens e adultos. No dia 6 de outubro, vote Manon 40, 1, 2, 3. E juntos vamos construir um futuro melhor. 40 e 40 vota eleitor. Olá, Campos Sales, meu nome é Adriana Brito, estou aqui candidata a primeira vez a vereadora com o número 40555 e venho defender a bandeira da juventude para prefeito Moésio Solano. 40. É 40, da juventude 40 graus. Eu vou votar no 40, vale Campos Sales é 40, vale. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Estamos de volta com as melhores do dia. As melhores do dia. Música 11. Mais uma noite que te FaceTime vai ligar, mais uma noite que de sacanagem vai falar, mais uma noite que semi-pelada vai me provocar. Eu não aguento e vou te ver pela milésima vez, vai me usar, mas vai ser a primeira vez que eu vou tomar coragem e vou te perguntar. Diz aí pra mim como eu te chamo, pretinha da minha vida, uma doida que eu tô pegando. Se não essa minha, vai me emprestando, porque sua boca tá me viciando. Diz aí pra mim como eu te chamo, pretinha da minha vida, uma doida que eu tô pegando. Se não essa minha, vai me emprestando, que eu vou cuidar. Aô, Beto Ronaldo, essa mulher tá usando nós, viu? Guilherme Beruto, essa pretinha tá judiando, rapaz. Eu não aguento e vou te ver pela milésima vez, vai me usar, mas vai ser a primeira vez que eu vou tomar coragem e vou te perguntar. Diz aí pra mim como eu te chamo, pretinha da minha vida,

vai ter você, que não vai ter nós dois, que não vai ser pra sempre e não vai ter depois. Pena que não vai ter você, que não vai ter nós dois, que não vai ser pra sempre. Que pena. Na mão dela esse cowboy é só esquema. E esse beijo só tem gosto de problema. Que não vai ter chuva de arroz lá na fazenda. Pena. E na mão dela esse cowboy é só esquema. E esse beijo só tem gosto de problema. E não vai ter chuva de arroz lá na fazenda. Vai ter rodeio na região e vai ter tombo no coração. As melhores do dia. Música 5. Pelas estradas, perdido, feito tonto, e agora eu acordei. Descobri o nosso amor, depois de tanto tempo, por isso aqui voltei. Mergulhei na tristeza, juntei a saudade em toda a solidão. Se você me amasse como antigamente, eu não iria embora. Se você aceitasse o meu amor de volta, eu ficaria aqui. Andei pelas estradas, perdida, feito tonta, e agora eu acordei. Descobri o nosso amor. De tanto tempo, por isso aqui voltei. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda a solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda a solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Se você me amasse como antigamente, eu não iria embora. Se você aceitasse o meu amor de volta, eu ficaria aqui. Aqui só tem sucesso. As melhores do dia. As melhores do dia. Música 4. Alguém

Disque Saúde, 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoróis, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noróis, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fala, povo do 13! Meu nome é Vinícius, moro na quadra G e voto em João Luiz e Coronel Herman porque eles são o melhor para nossa cidade. Meu nome é Ricardo, moro aqui no Guarani, no posto de Santa Clara, e eu voto em João Luiz e Coronel Herman. Voto 13. Eu tenho o Marquinho da Obra, eu voto 13, João Luiz e Coronel Herman, para Campos Salles continuar avançando cada dia mais. É 13 na cabeça, é o partido do nosso presidente Lula. Sou o candidato a vereador César Costa com o número 55555. Quero trazer o conhecimento de todos os agricultores do nosso município que, através do nosso deputado Domingos Neto, conseguimos uma retroescavadeira que vai ajudar o homem do campo, o agricultor, a fazer seu barreiro, ajeitar as estradas, limpar um barreiro. Enfim, vai ajudar o homem do campo na sua luta. E assim que faremos sempre. Vereador César Costa, fazendo por você o que nenhum outro faz. 55555. Olá, povo de Campos Salles. Sou Cláudia Costa, candidata a vereadora nesse pleito de 2024 e venho aqui com o desejo de trabalhar, de fazer o meu melhor pela minha cidade. Com a força e a determinação da mulher, estou aqui à disposição do povo da minha cidade, com o número 55888. Conto com seu voto, conto com seu apoio neste ano de 2024. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6 de outubro, vote 40, 40 neles! Vota eleitor! Olá, Campos Salles, eu sou Damião do Carmelópolis, candidato a vereador pela primeira vez com o número 40444. Venho aqui pedir o apoio de vocês para continuar trabalhando com vocês na questão hídrica de Campos Salles, para toda a população. Então, dia 6 de outubro, vote Damião do Carmelópolis, 40444 e Moésio e Solano, 40. Vem cá, Moésio, cada palmo dessa terra tem você no coração. Vem cá, Moésio. É hora de trazer quem sabe fazer. Olá, meu povo de Campos Salles. Sou a vereadora Elvinha, candidata a vereadora com o número 40999. Para continuar o trabalho, preciso do seu voto. Vote 40999, vereador Elzinha, confirme, e vote 40, prefeito Moésio e vice Solano, confirme, e vamos rumo à vitória. Campos Salles é 40, vole, vole, Moésio vai ganhar, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Estamos de volta com as melhores do dia. As melhores do dia. Música 3. Hoje eu tô de boa, vai ficar pra lutar. Eu tô no tratamento, já tá meio leve, e com bebida isso vai piorar. Eu sei que é engraçado me ver desse jeito, recusando cola e lambendo beijo. Se eu embalar no álcool eu pego o freio. Vou procurar quem não me ama, aí desanda. Me ver desse jeito, eu passando gole e lambendo beijo. Se eu embalar no álcool eu perco o freio. Vou procurar quem não me ama, aí desanda. É que se eu beber uma lata eu vou parar naquela cama, aí desanda. É que se eu beber uma lata eu vou parar. Rádio Cuiabá. As melhores do dia. Música 2. Sou cara normal, que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social. Posso contar piada, mas não sei nenhuma frase de amor decorada. Que até a bússola já virou GPS, o DVD um dia foi VHS. Pra combinar com seu vestido eu abro exceção. Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu tão bem. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu tão bem. Se você que me caiu tão bem. Gustavo Mioto, senhoras e senhores, hoje eu vou me Fortaleza. Pra todo mundo que já mudou por causa de alguém, pelo amor, quero ver você assim. Se até a bússola já virou GPS, o DVD um dia foi VHS. Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção. Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, você me caiu também. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu tão bem. É você que me caiu tão bem. Tão bem. Aqui, só toca top. As melhores do dia. As melhores do dia. Música 1. A mais tocada no Brasil. Você ouve agora. Marília Cabaret. Doses de orgulho são piores que veneno. O que tá te matando é desapego do vivendo. De boa, beijando a doidado, fazendo regaço. Cê nem me amava tanto assim, cê nem sofreu do nosso fim. O seu ego aguentava me ver, desde que não fosse melhor que você. Piores que veneno. O que tá te matando é saber que eu tô vivendo. De boa, beijando adoidado, fazendo regaço. Cê nem me amava tanto assim, cê nem sofreu no nosso fim. O seu ego aguentava me ver, desde que não fosse melhor que você. Foi só eu chorando a lição. você ouviu as melhores do dia, as mais tocadas no rádio brasileiro. ZYHBBB, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Para discutir os impactos das queimadas na saúde da população brasileira e definir estratégias de enfrentamento à atual situação de emergência climática, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reuniu pesquisadores e especialistas da Universidade de Brasília e da Fundação Oswaldo Cruz nesta terça-feira. Durante a reunião, foram debatidas estratégias imediatas de prevenção e tratamento das doenças relacionadas aos incêndios, como o envio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para as regiões mais afetadas, como explica o coordenador-geral do programa, Rodrigo Stabeli. A Força Nacional do SUS tem trabalhado nos estados do Norte, sobretudo no Acre, em Rondônia e também no Amazonas, fazendo um apoio à gestão para poder entender quais são as dificuldades de acesso à saúde, à subsistência, chegada de insumos, para que a gente possa, a partir desse relatório situacional e deste apoio à gestão, fazer um papel de próximas missões que possam auxiliar esses estados. Rodrigo explicou que a Força Nacional do SUS está atuando com a Sala Nacional de Situação do Clima, que congrega todas as secretarias do Ministério da Saúde. O encontro também teve como objetivo reforçar medidas para proteger as comunidades mais afetadas, como trabalhadores ao ar livre, moradores de áreas rurais e indígenas e pessoas em situação de rua. E a gente sabe que a melhor prevenção para as condições de saúde neste momento é acabar com a fumaça. Então é como se a gente estivesse fumando um cigarro 24 horas por dia. Então a gente precisa acabar com os focos de incêndio para retomar o nosso processo de saúde. O coordenador-geral da Força Nacional do SUS também lembrou a importância de não se atear mais fogo, nem para limpar o terreno, já que com o clima seco e o calor extremo, perde-se esse foco de controle. Ele também orientou a população a se hidratar adequadamente e, se possível, evitar locais próximos à fumaça e procurar ambientes frescos com umidificadores e purificadores de ar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aécio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo, valeu, padrinho Aécio. É, Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. No miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aécio. Oi, nega. ZYHBBB, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Em

Calcem D3 é mais um produto da Saúde com Beleza. Jovem Guarda. A chorar, a sofrer,

Amigo eleitor, eu sou o Conrado Silva, comunicador do programa Luz Divina na Rádio Cidade. Sou candidato a vereador pelo PT com o número 13777. Peço seu voto de confiança para trabalhar em prol dos dependentes químicos, apoiar a agricultura familiar, proteger animais em situação de rua e incentivo ao esporte. Vereador Conrado Silva, 13777. Para prefeito, João Luiz e Erma, 13. Vote. Opa. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Goiola. 6 de outubro, vote 40. 40 neles. 40. Ei, 40. Olá, Campos Salles, meu nome é Adriana Brito, estou candidata pela primeira vez com o número 40555 e venho defender a bandeira da agricultura para a vereadora Adriana Brito com o número 40555. Dia 6 de outubro, vote Moésio Solano 40. A dança chegou, é mais uma vitória do povo. Moésio vai ganhar, vale. É hora de trazer quem sabe fazer. Olá, meu povo de Campos Salles. Sou a vereadora Elzinha, candidata a vereadora com o número 40999. Para continuar o trabalho, preciso do seu voto. Vote 40999, vereador Elzinha, confirme, e vote 40, prefeito Moésio e vice Solano, confirme, e vamos rumo à vitória. Campos Salles é 40, mole, mole, Moésio vai ganhar, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Coruja. Voltamos a apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Que passe nem sequer olha ninguém. Mais um super bloco pintando por aqui, só as melhores na melhor, a música não para, a peteca não cai, e juntos a gente vai com Golden Boys, Pensando Nela, depois tem Heleno, Não São Palavras Lindas, e Erasmo Carlos, Nova Mulher. Tá de fria chuva fina, e ela esperar. Pra ir embora, mas sem encontrar. diabético sofre com ressecamento da pele. E a pele ressecada prejudica e incomoda, muitas vezes ocasionando o aparecimento de feridas. Resolva isso agora mesmo. Tenha sempre em casa o produto que está fazendo muito sucesso entre as pessoas que sofrem desse mal. Creme de parafina de Urucum da Saúde com Beleza. Acabe com o ressecamento da pele de uma vez por todas. Creme de parafina de Urucum da Saúde com Beleza. Feito com amor. Peça agora o seu em nosso site saudecombeleza.com.br. É por nada que eu te quero, eu te quero. Por tudo que me dás, eu te juro. Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu queria acreditar. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Se alguma vez quiseres esquecer-me, não penses que tão fácil te será. Te amei tanto, querida, que em teus lábios os meus beijos levarás. Te amei com tanto amor que toda vida meu calor te queimará. Não pensemos coisas tristes neste momento feliz. Guardi só no pensamento o que o meu amor te diz. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Acredita em mim. Eu acredito, meu amor. Fique mais pertinho. Abraça-me forte, forte. Eu quero ver somente por teus olhos. E eu pelos teus. Eu vou fazer meu céu nos braços teus. Pois Deus fez este mundo tão pequeno que outra vez vou te encontrar. Te amei com tanto amor que toda vida meu calor te queimará. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Oh, cupido, vê se deixa em paz. Estamos apresentando Eu, Você e a Jovem Guarda. Meu amor é uma sombra, quando pensa, só se lembra dos contornos de si própria. Em sua cabeça já não moram o honesto e o sincero, mas eu a quero, seja como aconteça. Quando olho nos seus olhos, tão distantes e tão claros como o céu de Ipanema, no meu cinema, já não sei se é castigo ou se é poema. Mas o que eu quero é ver um filme que eu não me esqueça. Quando ela anda, faz desandar o coração dos homens. E quando para, faz quase parar o coração dos homens. Quem não quer essa mulher, louca mulher, só pra sentir. Olhos me olham, cintilantes, tão cortantes quanto o fio da navalha. Eu no meu teatro, já não sei se é pintura ou retrato. Mas o que eu quero é ser o tomador do seu silêncio. Ela anda, faz desandar no coração dos homens. Dentro de instantes, voltaremos com Eu, Você e a Jovem Guarda. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro, Campos Salles. Telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles.

você e a Jovem Guarda. Todo mundo sabia que eu só... Gente, um grande abraço para você, tá? Não esquece de acessar o site saudecombeleza.com.br, que tá recheadinho de coisas boas para você cuidar de você. E ainda, você pode ser um revendedor e faturar uma graninha no orçamento doméstico mensal. Big beijo, tá? Até mais! Tá de fria, chuva fina, e ela... Acabamos de apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Olho para a chuva que não quer cessar. Não perca o nosso novo encontro e continue ligado. Para aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor para muito longe. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O Dr. José Lourenço Arraes,

Eu não sou candidato a nada, a nenhum concurso de beleza. O importante é estar saudável, sadio. Graças a Deus, isso aí eu tenho certeza, porque eu faço os meus exames periódicos e não é de ano em ano, não, é de 6 em 6 meses. Plano de saúde comigo se lasca todo. Ei, gente! Olá, Franklin Russo! Tudo bom, meu amigo velho? Vamos começar este programa, graças a Deus, a maior audiência do rádio chegou. Vamos tocar para começar Se Eu Fosse um Compositor. Falando sobre o nosso amor, dizendo que foi lindo, que foi bom enquanto durou, que os nossos sonhos nunca, nunca se acabaram. Se eu fosse um compositor, diria na canção que você foi um verdadeiro amor sempre acaba assim, deixando tristezas e saudades dentro de mim. Se eu fosse um compositor, diria na canção que você voltou, voltou pra me fazer feliz, porque você é tudo, tudo que eu sempre quis. Se eu fosse um compositor, diria na canção que você voltou, pra me fazer feliz, porque você é tudo, tudo que eu sempre quis. Deixando tristezas e saudades dentro de mim. Se eu fosse um compositor, diria na canção que você voltou, voltou pra me fazer feliz, porque você é tudo, tudo que eu sempre quis. Se eu fosse um compositor, diria na canção que você voltou, porque você é tudo, tudo que eu sempre quis. Se eu fosse um compositor. Muito tempo que as pessoas conhecem e já ouviram falar do sebo de carneiro. Há mais de um século, o sebo de carneiro é utilizado para massagear as dores, hidratar a pele, acabar com as rachaduras nos pés, deixando a pele macia e trazendo muitos outros benefícios. O que você precisa saber agora é que a Saúde com Beleza tem este produto perfumado. Isso mesmo, sebo de carneiro perfumado, da Saúde com Beleza, em duas versões, ao natural e com ômegas 3, 6 e 9. Não perca a oportunidade de conhecer e usar este produto. Procure um representante de nossa empresa na sua cidade ou compre pelo nosso site de vendas saudecombeleza.com.br. Sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para sua vida. Ligue 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sexta. Cadê Charles Elp, sua noiva? Sua noiva que sempre fala que a gente não atende. Reclama de você. Bom dia, boa tarde. Olha, boa noite, Deus Moura. Aqui é a Naldo Esperança, Toca Paranhão. Ô, oh, minha amiga. O seu programa que eu escutei é Amado Batista. Certo. É transmitido na Rádio Verde Monte CFM. Certo. Muito bem. Gostaria que você mandasse a música do Amado Batista do CD novo. Certo. Preço para todos vocês aí do rádio. Certo. Charles Help. Amiga Márcia Ferreira. Certo, certo. Para quem estiver ouvindo seu programa. O programa também muito que eu escutei, Ligação Nacional. Muito bem, muito transmitido bem. Transmitido na Rádio Verde Monte CFM de Esperantinópolis, Maranhão. Certo. Rádio de Esperantinópolis. Bacana, muito obrigado. pela sua participação. A Nalda sempre manda os áudios, oferece música para o noivo dela, Charles Elp. E vamos curtir, gente! Chuva de Paixão! Hoje vim lhe confessar um segredo que guardei no coração. Quantas noites não dormi com vontade de te amar, o meu corpo inteiro ardendo de paixão. Dos amores que provei, não senti, não encontrei a beleza do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito, e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar, nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade, no meu caminho só choveu saudade. No calor de outras bocas procurei, não encontrei o seu sabor. Dos amores que provei, não senti, não encontrei a beleza do seu jeito de me conquistar. Com você foi tão bonito, e agora eu acredito que nascemos um pro outro. Nossa história vai ficar, nossa história vai ficar. Perdido sem você foi tempestade, no meu caminho só choveu saudade. No calor de outras bocas procurei, não encontrei o seu sabor. E agora reconheço o verdadeiro amor, pra lhe entregar de vez meu coração. Abra a porta porque hoje vai cair uma chuva de paixão. Abra a porta porque hoje vai cair uma chuva de paixão. Abra a porta porque hoje vai cair uma chuva de paixão. Eu quero ouvir agora as mensagens da minha amiga Aparecida. Ela mandou aqui umas duas mensagens para mim. Olá, boa tarde. Oi, Aparecida. Tudo bem? Estou passando aí para mandar uma boa tarde para você. Isso, minha amiga. E pedir música e dizer que eu tô com saudade. Oh, que beleza. Eu também. E Márcia Ferreira, Deus. Tá lá na casa dela. Na casa, mas vocês lá. Tô com uma saudade tão grande de Márcia Ferreira. Que olha eu só. Eu não tenho o número dela para entrar em contato com ela. Certo, certo. Eu vou... Vou falar com ela. Essa foto desta menina que eu mandei pra tu aí, ó. Sim. Ela já cantou com o Amado Batista, gravou certo. Música com o Amado Batista. Sim, sim. Quando ela era pequenininha. É uma moçona que tá, mostra ele lá, viu? Certo, Folha certo. Folha Seca, ela gravou de Amado Batista. Tá certo, tá certo. Olá, Edelcio Moura, boa tarde. Edelcio Moura, por favor, manda o aplicativo da Rádio Regional de Araguaia pra mim, né? Manda. Que eu tinha e não quer funcionar, tu trocou, foi? Não, não trocou, não. Manda uma música de Amado Batista aí pra nós, viu? Certo. Tá bom. Tá certo. Oferece pra quem estiver na escuta. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cida. Ei, Cida, um abraço, minha amiga. Meu catalão, vamos ouvir, gente. O destino me levou pra longe do meu catalão. Quando eu parti, alguém chorou. Que triste recordação.

Apresento para vocês a minha proposta de crescimento e desenvolvimento para o nosso município de Campos Sales, através da educação, da cultura e das artes, do turismo na nossa cidade. Podemos gerar emprego, podemos gerar autonomia, dignidade para o nosso povo. Vote Magnólia Reis com o número 13321. Sou candidato a vereador César Costa com o número 55555. Quero trazer o conhecimento de todos os agricultores do nosso município, que através do nosso deputado Domingos Neto, conseguimos uma retroescavadeira que vai ajudar o homem do campo, o agricultor, a fazer seu barreiro, ajeitar as estradas, limpar um barreiro, enfim, vai ajudar o homem do campo na sua luta. E assim que faremos sempre. Vereador César Costa, fazendo por você o que nenhum outro faz. Sim, justiça sim, eleitoral, sim, a justiça sim, da democracia. Sim. 6 de outubro, vote 40! 40 nele! Eu vou confirmar! Olá, Campos Sales, eu sou Damião do Carmelópolis, candidato a vereador pela primeira vez com o número 40444. Venho aqui dizer que sou pai de autista, defendo a causa juntamente com Moésio e Solano. Então, dia 6 de outubro, vote Damião do Carmelópolis, 40444 e Moésio e Solano, 40. Vem cá, Moésio, cada palmo dessa terra tem você no coração. Vem cá, Moésio. É hora de trazer quem sabe fazer. Olá, meu povo de Campos Sales. Sou a vereadora Elvinha, candidata a vereadora com o número 40999. Para continuar o trabalho, preciso do seu voto. Vote 40999, vereador Elzinha, confirme, e vote 40, prefeito Moésio e vice Solano, confirme, e vamos rumo à vitória. Campos Sales é 40, mole, mole, Moésio vai ganhar, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fala, povo do 13! Meu nome é Simone, moro no bairro Batalhão. Continuarei com João Luiz, foi meu vereador, é meu prefeito e continuará sendo para a continuação desse belíssimo trabalho que ele e o Coronel Erma têm desenvolvido na nossa Campos do Amor. O meu voto é 13, é João Luiz e Coronel Erma. E minha família é toda 13. Leve amor, leve paixão, leve João no coração. Sou o Sargento Lopes com o número 55190, o seu vereador nas eleições de 2024. O vereador tem como funções elaborar leis e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Isso nós faremos com compromisso. Com a redução dos índices de criminalidade, mostrei meu compromisso com a segurança. Através do projeto Venceu, mostrei meu compromisso com a juventude. Com o X da Resenha, o compromisso com o esporte. No dia 6 de outubro, peço o seu voto. Com o compromisso de servir e proteger o povo de Campos Sales. Vote Sargento Lopes com o número 55190. Eu sou Selma do Batalhão, sou candidata a vereadora em prol do povo da minha cidade e principalmente do meu bairro. O batalhão que precisa ser mais valorizado, com mais assistência médica, dentista e uma areninha para nossos jovens. Dia 6 de outubro, vote Selma do Batalhão com o número 55123. Selma e o povo sempre prontos e preparados. Então não esqueça, dia 6 de outubro, vote 55123, Selma do Batalhão. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Moésio, 6 de outubro, vote 40, 40 neles. Vota eleitor. Meus amigos e amigas de Campos Sales, eu sou o vereador Ari Feitosa com o número 40789. No meu primeiro mandato, fiscalizei a atual gestão. E agora peço a vocês a oportunidade para ajudar Moésio Loyola e Solano Feitosa a conduzir os rumos do nosso município, a botar Campos Sales de novo nos trilhos da prosperidade. Então, para vereador, vote 40789 e para prefeito, vote 40. Voltou o danado do véi, chegou o danado do véi, voltou o danado do véi. Chegou! Eu vou confirmar! Olá, Campos Sales, eu sou Damião do Carmelópolis. Venho aqui dizer a vocês que, sendo eleito, vou defender a causa dos mototaxistas de Campos Sales, juntamente com Moésio Solano. Então, dia 6 de outubro, vote Damião do Carmelópolis 40444 e Moésio Solano 40. Vem cá! cá, Moésio. É nosso amigo, é nossa gente, é competente, é nosso irmão. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras, o som da comunidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Sou eu por aqui, Edelson Moura, apresentando o programa mais ouvido do rádio. É o programa do Amado Batista nesse horário, só música dele. Boa tarde, Edelson Moura. Boa tarde, bom dia. Faz tempo, pessoal, muito não tocou música pra mim. Gosto muito do seu programa. Vou tocar agora. Todo dia seu programa. Que maravilha. Bom demais. Padre, que eu peço uma música do Amado Batista, você nunca tocou minha música. Oh, Deus, vou tocar agora, minha amiga. Agora que eu estou tendo acesso à sua mensagem, pelo menos a essa mensagem aqui, e vou mandar para você Borboletas, pode ser? Então ouça aí que eu e o Charles Help, Frank Russo também, estamos oferecendo essa música para você, tá? Então toque aí para ela, Franklin Russo, Borboletas. Triste sentado aqui neste jardim, olho assustado em volta de mim. Só borboletas, borboletas. São borboletas que beijam as flores, formando nuvens de asas multicores sobre minha cabeça. Borboletas, borboletas, borboletas sobre minha cabeça.